Garcia, presidente da Associação para o Desenvolvimento Sustentável do Alto Camaçari. Queria agradecer a oportunidade de estar enriquecendo o conhecimento aqui no seminário e dizer um pouquinho que ficamos bem representados na fala do Borg, mas foi por ele mesmo que nós fomos desafiados. O projeto Alto Camaçari, que hoje é uma associação para o desenvolvimento sustentável desse território, é um arranjo produtivo local, e fomos desafiados a ir da raiz do pasto ao mercado. E já fizemos essa volta, desde o manejo dos campos naturais até o mercado. Foi um aprendizado, uma experiência que pode mudar muito a realidade da região, onde a comunicação dos produtores dentro de 8 municípios começou a se dar através de uma rede de informação. Desde antes de ter as tecnologias que tem hoje, como o WhatsApp, mas um grupo de e-mails começou a se discutir, a conversar com pessoas de distâncias de 300 a 400 quilômetros dentro do território. E começou a se construir toda essa caminhada, que aprendemos bastante, mas levamos alguns tombos nessa caminhada. E os tombos, eu diria que, principalmente quando se trata da relação com a indústria. Quando você forma uma parceria que tudo está funcionando, de repente a indústria chega e coloca uma pedra em cima e deixa agarrado assim no pincel, sabe? Então, nós já fizemos essa volta e estamos retornando novamente à parte inicial para refazer esse trajeto. Nós queremos levar os aprendizados, né, desafiando agora com a cooperativa para enfrentar o processo industrial, que é um desafio muito grande. Eu queria aproveitar ter os amigos aqui para nos ajudar a construir isso. Enfrentar esse desafio, né, de gerir toda a cadeia, principalmente elegendo a carne ovina como um produto que estamos trabalhando como prioritário, mas não trabalhamos só a carne, trabalhamos o turismo, trabalhamos o mel, o artesanato, os pães, os doces, enfim, mas estamos mais adiantados na questão da carne. Então, aquilo que foi apresentado passo aí de 9 anos atrás, como um projeto, houve uma transferência dessa tecnologia por parte da empresa, que é a Embrapa, né? Desse projeto foi idealizado pelo BOR, e os produtores hoje, eles estão coordenando. Hoje eu estou presidente, já teve outros, estão coordenando o processo, ou seja, se apropriaram daquela tecnologia, e houve essa transferência, e hoje nós podemos gerir o processo que foi idealizado, e quem idealizou está lá no conselho, que vai junto com outras instituições que fazem parte do arranjo produtivo, que está aqui a Emater, a Unipam, né, que fazem parte da governança do arranjo produtivo. E hoje nos leva a um patamar de ter o reconhecimento do governo brasileiro, já foi falado pelo Bob, os ministérios começaram a enxergar a experiência, porque as instituições começam a participar desse processo de desenvolvimento regional. E o momento que nós vamos tratar as relações com o governo, nós não vamos sozinhos, nós levamos a Embrapa, nós levamos a Associação dos Criadores de Ovinos, que é a ARCO, a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a ARCO, lá do Brasil. Quando vamos tratar com as questões, essa força de instituição, essa governança que hoje está composta por 9 instituições, que tem universidade, que tem Unipampa, que tem a Urcamp de Bagé, que tem a Emater, que tenha o SEBRAE. Então, esse peso também nos dá essa forma de levar um processo que se desenvolve de dentro para fora. Não foi de cima para baixo, foi de baixo para cima com os produtores, né? Então, a gente esteve no início nessa parte muito de cuidar das questões do manejo do campo natural, mas sempre focado lá na frente no mercado, que poderíamos comunicar tudo que nós tínhamos como de uma região subdesenvolvida, o potencial de transformar o produto, né, diferenciado com uma marca coletiva e de chegar ao mercado e agregar valor a isso. Nós estamos fazendo isso, tivemos essa experiência já de dar uma volta, como eu falei, tivemos alguns gargalos que ainda não foram resolvidos, mas o importante é que dentro desse processo nós estamos construindo os caminhos de resolver os gargalos. Se vamos conseguir resolver o gargalo da indústria, o desafio maior que estamos enfrentando, que a cooperativa que está sendo estruturada, ela vai passar a ser gestora de uma planta frigorífica, talvez até o final de 2017. Para que nós não tenhamos que chegar lá, hoje temos a parceria com a indústria, daqui a pouco a indústria já não acha mais importante, nos deixa, não temos mais onde fazer o abate, não temos mais. Como é que fica o processo que estava organizado, a escala, enfim, tudo cai para estacar zero de novo, começa toda uma reconstrução, para daí a pouco sofrer o mesmo problema novamente. A gente sabe que gerir esse processo vai ser muito, muito desafiante para nós, mas sabemos que se nós não enfrentar isso, nós não vamos sair desse ponto. Então a gente está se desafiando a enfrentar esse gargalo para que possa superar essa barreira e quem sabe esse problema que hoje é dito por tão poderoso mercado, que nós ficamos tão refém dele, nós imaginamos que um dia nós não vamos ter que depender dele, porque nós vamos ter o nosso processo desde dentro da porteira até a indústria, sem ter que depender do mercado colocar preço no nosso produto. Mas a nossa marca, a nossa forma de produzir, a nossa organização quer comunicar e colocar preço no nosso produto. Muito obrigado.